Bogor o Le Fox. Manda o Papa Tango Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray decolado na sua escuta, senhora. Tente contato radar na decolagem, prossiga a saída da El conforme autorizado. Da El conforme, Oscar Lima X-Ray. Confirmando o nível, suba para o nível 180. 180, Oscar Lima X-Ray na da El. 35362, aliás, só alusão, Lador. Bom dia, 35362, livrou na tua escuta. 35362, táxi via Alfa Juliette para o PAC 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Juliette, PAC 3, quando lá tem a tua comunicação, 35362. Só alusão, Lador, Alfa X-Ray Delta, sinalizando a Globo 208, Graça, bom dia. Bom dia, Alfa X-Ray Delta. Mike X-Ray Charlie na escuta? Na escuta, Mike X-Ray Charlie. Autorizado o início do pushback, reporte finalizando no 05 com reboque. Sim, será feito, graças. Salvador, bom dia, Gol no 649, livrou. Gol no 649, táxi via Alfa, reporte antes, táxi 6 Juliette. Alfa antes, Juliette, Gol no 649. Assim chame o Centro Recife e 1260, alternando 288. 260, 288, obrigado, bom dia. Bom dia. Só Juliette, com 649. O no 649, aguardando aí a arborização finalizar no portão 05. Após o tráfego finalizar, ingressa Juliette para o 02. Está aguardando a Alfa, vou no 649, aguardando o tempo. E a posição do 649? 02. 25973, contato radar na decolagem, para o nível 370, na saída PUCA. Saída PUCA 370, autorizado, simulado 73. Salvador, Ciberol 9970, bom dia. Sideral 9970, poderia confirmar o horário da EBT? Nosso horário é aos 20 da próxima, está um pouco cedo ainda. A intenção é uma centena para ser a novembro em Dia Bravo, Itaberaba. Qual o pato que se encontra, a pista que decola? Pronto, cópia. Papá, papai, com novembro, Salvador, Itaberaba, uma centena, plano Yankee, até 070 milha de Salvador. Após cancela e prossegue visual. Decola 17, primeira curva esquerda, prefiro saída Momo. Após Momo, direto destino. 5407 é o transponder, o controle 120, decimal 8. Papá, papá, Eco, Índia, November. Saída? Mantendo a saída, aguardando. Tive a recepção do 080 para Oscar Lima 3. Oscar Lima 3, vou botar no nível 180. Primativo meia dúzia, para ser na táxi 2, 108.6, é com Indy November. Salvador, ABSA 6570. 6570, formação em curso até o 13 segundos para cópia. Obrigado. Mike X, Charlie, finalizado 05, estou ciente, até a próxima. Ciente, grato e um bom dia. Chicago 6570, pronto. Pronto, passado. Absa cargo 6570, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Decolador 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Puka, transição Caju 5432, no transponder, controle 120, décima 8, Absa cargo 6570. O Absa 6570, autorizado Recife, na forma Whisky 58, e decola a primeira curva esquerda na Puka, Caju, aciona 5432 e o controle 108. Pode confirmar o nível e a saída copiada? O nível é 390, saída Puka Caju. Negativo, o nível autorizado é o 350. 350 autorizado, a saída Puka Jamu Caju. Ok, 350, Puka Jamu Caju. Correto, Absa Cargo 6570 para acionamento táxi reporta. Ok, sucesso, acionar o motor na posição da presente e puxar o pushback, mas se você quiser. Sente, reposta para o push. Vamos lá. Passado, muito obrigado aí. Só para o pushback. Sente, acho que ali uma X-ray. Passou um bom dia, está 3153, gate número 3, informação hotel, autorização caminhão nível 3400. Eu tenho 36 aprovado, 360, tá 3153. Copia ou aguarda a coordenação? Copia, 360, tá 3153. Tá 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolador 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Lida após Lida, direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10 até a posição SMAP após a rota do plano de voo. 5422, transponde o controle 120, décima 8, tá 3153. Autorizado para o TAM, 3153, Galeão nível 360, decola 10 com curva direita, saída da El, Leda, após Leda direto Brise, aperto 10 até SMAP, que prossegue voltando o plano de voo. O transponder é o 5422 e o controle Salvador 1208, TAM 3153, gate 3. O gate é o 03? 03, afirmo. Correto, cotejamento, após quando pronto, parcelamento pushback, TAM 3153. É, passará, TAM 3153. 5973, chame o centro Recife 12545, alterno 3450. Recife 45 por 3450. Já recebeu o sinal? Eu tô checando junto com a Salies. Tem o seu plano aqui para as 10h20. Mas ainda não recebi, ok? Observo que foi feito para as 1020 Zulu. Porém, ainda não recebi. Um 3325 a secundária, Oscar Lima, X-Way. Obrigado, bom dia, obrigado. Bom dia. Confere, parceiro 2223, aguarda. Aguarda. Então, Salvador, rápido para 6570 para o Puticat. Salvador, APSA Cargo 6570, para o pushback. 6570, APSA Cargo, atenção aqui, pessoal, é por táxi. Botaremos táxi 6570. Passarei do 2223, pronto, cópia. Passarei 2223, Salvador Vitória da Conquista, 180 nível autorizado, decola 10, primeira curva direita. Descida saída Arbó, após voa Elefa, após Elefa, conforme rota do plano de voo. 5434 no transpondo, controle 120, décima 8, passarei 2223. Planejamento correto, repouso quando pronto, fracionamento pushback no PAD 3. Doutor de Salvador, bom dia, de Papá Papá Eco Índia November, decolou no momento da No 7, perfil da Momo. Rua esquerda, perfil saída Momo, transição Flock. Eu piso 20 é a rota até Teresina, 5440 transponder, em frequência do controle 120.8, sideral 9970. Utilizado, Teresina nível 40, decola da 10, curva esquerda, Momo Flock, Uppers 5440, controle 28. Poderia confirmar apenas o nível copiado? Eu não consegui compreender. 34. Correto, 43, após quando pronto, pressionamento pushback federal. Pronto para push acionar. Sente quadrante de solo, se tiver condições de iniciar simultâneo com 767 da APSA Cargo, inicia. Caso contrário, após o mesmo liberar o PAD 3, inicia e chama táxi. Obrigado. Salvador, APSA Cargo 6570 para o táxi 2, a bordo. 970, 2 a bordo, autonomia alternativa, por gentileza? Autonomia de 2 horas e 30, alterna Natal. Absa cargo 670, táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 186, altímetro 9014, bom voo. Índia, 9014, 186, segue na Índia, 670. Paulo Salvador, Tantra 153, 53, curso de Berg, acionamento. Tantra 153, aguardo, ok? Temos dois trapos que irá taxiar a sua caura, mantém a posição. Mantendo a posição no gate 3, Tantra 153. Trip 5514, chame centro Recife 2545, alterna 13450. Trip 5514, chama Recife 2545, alterna 13450, prata. Federal 9970, com 5 horas, alterna São Luís, 2 a bordo. E 2 a bordo, Sideral 9970, táxi em frente até o ponto de espera da 10, via Índia. No ponto de espera pronto, 2786, altímetro 10 no 4 com voo. 786 no ponto de espera com 10 no 4 agora. Sideral 9970. Na escuta? Na escuta do 3153. Coordenação que se sola após o 737-300 da Federal passar a cauda, o mesmo se dirige ao ponto de espera, inicia no 03, coordenação que se sola, então 3153. Sim, apoio mesmo a retaguarda de tempo, que vai ser 3153. Controle Salvador, muito bom dia, Pistacato 6570, cruza 2 e 100, na boca. Abisca 6570, contato radar na decolagem, escuta nível 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, 6570. Queen de Novembro, confirme sua estimada de pouso. Olha a porta, táxi, passarei 2223. Paulo Salvador, tá 3153, informa que vai permanecer mais alguns minutos no gate 3. Preciso iniciar por CIDEC imediatamente. Rio 981, sendo identificação, lista para 050, autorizado a prova de TAP, que é legal no 04. 050, prova de? ITAP. ITAP, Suelen? ITAP, copia? Positivo, Suelen? Federal 99970. Geral 9970, contato radar na decolagem, sua para nível 340, saída Momo. Autoriza a prova direto de Momo? Mantém a saída, o Federal 9970. Certo. O Sideral 9970, autorizado, Momo. Obrigado. Isso é 6570. Chame agora Centro Recife, 12545, alterna 13450. 12545-3450 com Centro Recife. Muito obrigado, bom dia, senhorita. Bom dia. Rio 9811, desça para 2000 pés, que é legal no 04. Para 2014, 9809. 09063, pronto, cópia. Pronto, cópia, 0063. O 9063, Guarulhos, autorizado, livre de voo 360, decola 10, primeira forra direita, vestida saída da El, Leda após Leda, foi direto posição Bridge, onde intercepta a rota, brasileiro no 0 até a posição Snap, após direto a Wake, após direto Maricá, onde intercepta brasileiro 44. 5437, o transpondo, controle 120, décimo 8, gol 9063. 360, autorizado para Guarulhos. Decola da 10 com curva direita, na esquerda da El, Leda e após Bridge. Intercepta Uppers do 1-0, Smap, Away, Maritá, Uppers do 4-4. Responder 5437, controle 2-0, com 8, ou 9-0 metros. Cotejamento correto, 04 ao portão, reporte quando pronto para acionamento, pushback, ou 9-0-3. Reportará pronto, 9-0-3. Salvador, bom dia, voo 649, com hotel, posição 2. E o gol? Voo 649, destino Porto Seguro. Gente, ainda tá um pouco cedo, ainda não recebeu o seu plano, gol no 649. Hotel confere, 190 Maceió, essa é a intenção? Não, e que acena a identificação? Trip 5384, Salvador Maceió, autorizado o nível de voo 190, Golf 677 rota, decolada 190, primeira curva esquerda, destino saída Puca, transição Caju, 5441 no transponder, controle 120.8, Trip 5384. Estabilizado, LS, reporte final estabilizado. Portaremos estabilizado, Rio 989. Temperatura saída puta, sessão Caju. 5444, correto, cotejamento, pátio 3, reposta quando pronto, pressionamento pushback. Salvador, bom dia, Azul 4234, informação hotel. Hotel confere 4234 Azul, pronto cópia, 350. Sim, Matheus, senhor. Azul 4234, Salvador Recife, autorizado em voo 350, via Brisco 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, prefira saída Puca, transição Caju. 5444, transponde o controle 120.8, Azul 4234. Zero com curva esquerda, Puca, transição Caju. O transponder é 5440, controle Salvador, 120.8, Azul, 4234. Por gentileza, 4234, poderia contagiar novamente? Foi sobremodulado? Gente, Recife, nível 350, APUX 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5440, transponder, 120.8, controle Azul, 4234. Só corrigindo a rota Puca, Jamo, Caju. E o transponder 5444. Seguinte, Puca, transição Aracaju, 5444. Correto, reposta quando pronto. O azul, o portão que se encontra é o? 8. Ok. Passarei 2223, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1 e táxi Índia. Do ponto de espera pronto, 208 decimal meia dúzia, o altímetro marca agora 10 no 5, bom voo. Salvador, gol 9063, para prospectivamente, portão 4. 9063, aguarda. Aguarda. Tony, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Mike Juliette Romeu, prossiga o controle. Muito bom dia, o Mike Juliette Romeu está com 2 no PLB, um Romeu 44 de Serra Índia, Eco Índia para Serra Índia, Eco Índia, locado 01115 no transponder. Regulou agora da LC, segue via BR para sobrevoo inicialmente no acesso norte, vai manter 500 GL na sua permanência. Zero 63, escuta. Coordenação aqui de solo após a TR da Passaredo, que se dirige ao ponto espera passar a cauda, inicia no 04, é por táxi. Faz passagem Passaredo, inicia o táxi do Nantana. Eu puxo o aqui. Tamari. É o número 2 no setor, TAM 3153. Sim, aguarda autorização para 3153. Estabilizado, ILS, no Rio 9819. Sim, também para informação, temos helicóptero agora, posição de 10 horas, 5 milhas, 500 pés sobre o terreno com rumo sul. Ciente, transfere para a torre. Afirmativo, 118.6. 118.6, obrigado. Gente. Papá Romeu, Índia até Papá, o contato radar estabelecido 83 milhas sudoeste da Verde Salvador, reporte descida, vem na proa de Mário para interceptar a chegada. Gente, desce para o nível 050. Não. Positivo, positivo. Solo Golo 649. Confirme. Gol 1649. Sente, vou checar seu plano junto a essa linha. Você ainda não recebeu o Golo 649, previsto para as 11 do Lu. Controle, contato rodado. Tem 223. Tô, 135 também. Bom dia, 3 horas e 50, alterno Galeão. O 9063, 350, Galeão, confirme o POB? 1993. Ciente, o 9063. Autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Índia. No ponto de espera, chama a torre 108.6, altímetro no 0, no 5, bom voo. Autorizado via Índia, foi até o ponto de espera da 1-0, lá. 1-8-6, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1-9-0, 1 649. É um 260, papá, papá, é com o Inelon Vó. E pronto, cópia. Pronto pra cópia, só confirmando o horário, 45, não? Afirmo, eu acabei de ser informado na CHG, eu fui feito na CHG para os 1045. Tá ótimo então, pronto pra cópia. O número 49, Salvador Porto Seguro. Autorizado no nível de voo 360, decola 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, direto Porto Seguro, 5456 no transponder, controle 120.8, voo no 649. Autorizado Porto Seguro, 360, decolagem da 10, curva à direita da Euleda, após Leda, Porto Seguro, 5456, 120.8, posição 2. Só confirmando, primeira curva à direita. A primeira curva após decolagem do 10, curva direita. Correto, portão 1? 2. Gente, é pós segundo pronto, pressionamento de pushback, boa no 642. Tá recebendo muito baixo aí, então? Vou fazer um check aqui no equipamento. Kilo Oscar, como é zero solo? Voo no 649 é solo? 5-5, voo no 649. Golf Kilo Oscar, atenção em Itaberaba, 1-70. Cópia. Golf Kilo Oscar, Salvador, Itaberaba, 1-70, 1-0-0, nível autorizado, decolado 1-7, primeira curva à esquerda. Destino da saída Momo, após Momo direto, plana Yankee. Após 80 milhas de Salvador, cancele e prossegue visual. 5433 no transponder, o controle 120.8, Golf Kilo Oscar. Do pátio 4? Abaeté, ciente o POB? 1-4 a bordo, ciente. Profissionalmente, táxi 2, 108, meia bom voo. Solo Rio 9811, tá na táxi Alfa, você escuta? Atento sinalizador. Positivo, Alfa Juliette 43. 3.000 pés, vai seguir o gol 1092. Redução 2109, desce para 3.000, gol 925. Controle mais direto ao meu. Prossiga. Seu cordião vai permanecer agora aqui próximo a Pernambués e sobrevoo nesse momento 700 pés. Positivo, Mike Juliette Romeu, meu cordial, sempre na escuta, Cam. Atual, meu. Controle Golf 9063, saída é Oleda, passa agora 1600 pés. O 9063 é o controle, contato radar. 9063. Controle, bom dia, 9354, tá? O 9354 é autorizado via BOMF, ajuste 1015. Descida via, 1095, ajuste para 9354. Mike Eco Índia está voando sobre água, desça para 2000 e voe direto duna. POB 144, economia 3 horas e 37, alterna Campinas. POB 3153? POB 144, 3153. Sente o TAM 3153, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera te chama a torre 1086, o altímetro 10-05, bom voo. Taxia via Índia, ponto para 10 turbo 26, tá pedindo 5 minutos. Afirmo 5384 e reforço táxi. Possibilidade da presente para conquista? Livre. Já tô. Gol 9251, esquerda 190. Próximo vetor será para interceptar o localizador. Na velocidade 180 nós. Esquerda 190, redução 180 nós. 9251. De Hotel Papá, desça para 3.000 pés sem restrições com 1015. Na esquerda, 120 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 120, voo 925. Gol 1092, Duna, localizador em aproximação, agradeço a colaboração, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre, 1186. Gol 1092. 649, autorizado para inspeccionar, reportar que foi mandado totalmente pronto. É, confirme, gol 649, está autorizado? Está totalmente pronto, puxa. Afirmativo. Está livre, puxa, porta para o táxi. Gol 649. Gente, gol 649 vai iniciar. Delta Manati, no meu pé, decola no 7, curva direito, inicialmente corredor axé, controle 20.8, aciona 0125. 251 estabilizou? Firma estabilizado, localizador, gol 925. Completando a aproximação ILS, reduz o cheque o trem, chame a torre, 1186, 9 milhas para o externo. 26, gol 925. Controle autoriza trig para o gol 9063. Negativo. Bem. Controle Salvador, Oceano 6225. Oceano 225 ao controle, autorizado via chegada Bonf 1015. Bonf 1015, controle Salvador, está 3153, perfil da Elenda. 3153, controle, contato rodado. Gol 9063, chame Recife 1251. 1251, bom dia, obrigado. Boa. Tá, 9354, desça, sem restrições para 2000. 9354, 2000. Mantém a posição, aguarda a terra da trip aeropática ainda, após iniciar o pusque. Tá, vai... Tá iniciando o número 49. O 3, cruza 045, autoriza direto... Leda? Autorizado. Direto Leda, 053. O 9354 é quantidade de voadona, né, autorizado. Autorizado. Certo. Decimal 612, que legal, no 015. Sol Salvador Azul 4234 para pushback, acionamento, posição 8. Azul 4234 autorizado, puxa portar. Portará. Então 9354, inicie redução de velocidade para 180 nós. Já iniciamos a redução para 9354. Confio um pato se encontra, pista de cola. viva, é, visual com aeronave em aproximação, não vai ser seguido, está mantendo 507. Muito bom, Mike Juliette Romeu. Tá bom. Então, 9354, complete redução para aproximação e cheque pré-pouso, está autorizado ILS. Para o ILS, o K9354. O 9 MXA Golf Protop. Salvador, desça para 5000, ajuste 1095, está autorizado via chegada a mão. Controle 20.8, aciona 5454. Ajuste 1015. Uno 092 TCVA Alfa, reporta antes da Chilete. E a Alfa é um TCVA, 092, boa. O 9 MXA Golf, tá correto, confirma pelo B autonomia. Quando reporta para o táxi, chama. Foi Uno Noite, esse nome é Duz, confirmando pelo B, 9 MXA Golf. Controle Mike Juliette Romeu novamente. Prossiga Mike Juliette Romeu novamente. Segue agora liderando a linha viva, vai via litoral para Dias d'Água. Positivo, livre. Tá bom. Tiro. Ponte para todos, 695. Quem consegue aeronave da Lula? 4, 4, 4, 1, 1, 8, 1, 6, 5, 3, 2, 4, obrigado, bom dia, bom trabalho. Uno 092, está dando passagem ao hotel, na Juliette, após, prossegue portão 612. Entendi, teve passagem ADR, portão 612, 1092. Azul 434 para o táxi, 121 a bordo, 2 horas e 15, alterando a hora para 15. Como? Não, ainda não. É, qual é a radial ideal para afastamento de Salvador Golf, lógico? Aguarda parqueamento da aeronave da Gol no 612, após Índia, ponte para 12, 95, Quenegal, fugindo. 18, 612, é torre, Quenegal no 095. 20, limitar-se via Pax 1, mantendo através do 07, aguardando o voo ingressar no 06, após Índia, ponte espera, torre 386, ajuste 1015, azul 434. Recife, frequência 125, Ana. Centro Recife 251, do 3153. Salvador 2223, pode chamar Recife? Não, ainda não. Tá bom aí. Oceano 225, eu preciso de uma velocidade agora de 220 nós. Então tá bom, 220 vai lá. Oceano 225, o número 3 para pouso, vai seguir um cara. Positivo, em descida sem restrições para 3 mil pés, Índia Hotel Papá. Oceano 225, sem restrições até 2000. Até 2000, 225. Coordinete, portão 1-0, vou na frente, em corte. Quanto 299, ajuste a velocidade nos 250 mais. 259, 242, 9. Gostaria do 2223, agora sim, Recife 260. Agora sim, 260, 2223. Mike Eco Yankee, direita, voe para o rádio farol Simbra, desça para 1700 pés. Desça para 1700 pés, Mike Eco Yankee. Tráfego Salvador, autor 3 zona 79, portão 05, com informação Índia. Solicito 340 para Guarulhos. 3179 Guarulhos, 340 tá autorizado, via Pesulu 10, decola pistão 0, curva direita, sai da Aule da Bridge, controle da 0.8, aciona 5460. 4000. 2209, tem restrições para 4000 pés, 290. 1208, controle 5460, transponder ao TAM 3179. É, porta pronto, push 3179. Nesta para push, acionamento, TAM 3179. Ok, livre acionar para o táxi chamador 18959, né, que chegou. Metro visual. Ok, no limite da terminal de Salvador, quando passar por centro, nós modificaremos. Ah, positivo. Juliette 03, da 935. 235, é descida para 2000 pés, está limitado pelo localizador. Direita 235, em descida, limitado pelo lock, 625. Mike Eco Yankee, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, o Mike Eco Yankee.